inferno se aproxima, minha quebrada ao sinal da cruz, rapaz, seja louvado e na humilde, na moral, atitude fundamental, de ponta a ponta, a ideia a que consta no desbar, pipocos lá na rua, realidade nua e crua, cavando a sepultura, ai meu Deus, mas que loucura, amigo de infância, mando outro pra ambulância, o choro da mãe, a lágrima que corrói e por dentro me destrói, mas por aqui é normal, Capão Redondo, jardim comercial, e vendo as crianças, lembro da minha infância sem o pai, só a mãe, muita treta, correria para todos da periferia, e muitas promessas, palestras são diversas, negligência vai à tona, simplesmente virou zona, canalização do córrego da quebrada, promessa ultrapassada, revolta engatilhada, eu ouço som de rajadas, ratos treinados para atirar, tome cuidado, eles podem te matar, Capão Perigo, eu mesmo digo, por Deus eu sobrevivo, com instinto obsessivo, por aqui eu resisto, procuro o meu intuito, o risco é constante e já é o bastante, crianças esquecidas pelo crack dominadas, sujas, jogadas, descalça solidão, já não lutam pelo pão, eis a vida rotineira, quem dera se fosse brincadeira, mal larga a mamadeira e já entregam a vida por besteira, mas por aqui é normal, o caos é total, e vem do dia a dia, rajadas, mortes, na periferia, sem o pai, só a mãe, pela droga se impõe, no futuro quem te enquadra e te mata de quebrada, é o mesmo que implora no farol, e luta pelo sustento no sol, e antes adotasse uma criança e lhe desse alguma esperança, mas não, cadê a humildade, o que resta é a verdade, jovens baleados na madruga, e o rato é quem julga em qualquer ocasião, é plou, plou, plou, pipocos de oitão, eu peço uma oração para que meus votos não sejam em vão. Constantemente por aqui, eu vejo descaso, tiroteios para todos os lados, os jovens contestam ou morrem ou matam, pois morreram três e o quarto esperando pela sua vez, em toda a quebrada tem um velório pela vinda de Deus, eu imploro, mas até quando? Até quando? Até quando? Mano matando mano não irá fazer justiça, assassinando a Jeepa, nem blazer da polícia, morte na periferia já virou rotina, denoia que troca um tênis por um papel de cocaína, os malucos gente fina, de personalidade, trancado, condenado, apodrece atrás das grades, o sistema bate palma, a elite faz essa periferia, nesse momento está em guerra, quantos manos aqui já morreram por nada, quantas vezes vi um corpo na calçada, todo furado, ensanguentado, uma roda de pessoas, o pai e a mãe ao lado, desesperados, a perda do seu filho, anos de lutar nesse momento está perdido, fico fudido, gente aqui morre por nada, polícia na favela, polícia mete bala, notícia pra TV, ibope nota zero, o fim é sempre o mesmo, o pobre no cemitério e no papel, expresso todo o meu sentimento, morte na favela, lágrimas de um detento, que no momento, vive atrás de uma cela, saudade do morro, saudade dos manos de lá da favela, não é novela, aqui não tem dublê, aqui o menino pobre entra em casa e reza pra não morrer.